Quebra macaxeira, quebra. Quebra macaxeira, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Aurora Maria, Maria levou. Aurora Maria, Maria levou. Brinquinho da princesa, Maria levou. Brinquinho da princesa, Maria levou. Quebra. Quebra macaxeira. Quebra. Quebra macaxeira. Cheira cravo e cheira rosa. Cheira flor de laranjeira. Cheira cravo e cheira rosa. Cheira flor de laranjeira. Aurora Maria, Maria levou. Aurora Maria, Maria levou. Brinquinho da princesa, Maria levou. Brinquinho da princesa, Maria levou. Quebra. Quebra macaxeira. Quebra. Quebra macaxeira. Quebra. Quebra macaxeira. Quebra. Quebra macaxeira.